Paz do Senhor. Pare de reclamar. Veja a bênção que é você estar aí nesse trabalho. Foi a última frase que eu disse para um jovem e ele bateu o telefone. Ele me ligava dizendo: pastor, eu queria chegar no meu escritório e todos os problemas irem embora. Falei: pense novamente, porque se você chegasse no seu trabalho e não tivesse problemas, ou se eles fossem embora, com eles iria oportunidade para você mostrar a tua capacidade. A empresa tinha problemas, contratou a pessoa certa e ela deu para você a oportunidade de resolvê-los. Então mostra a tua capacidade. Aliás, eu disse para ele que as empresas que não têm muito problema pagam muito pouco. E o apóstolo Paulo dizia: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, não reclame do seu trabalho. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.